West Publish, Sigal 021 Alpha. Sigal 021 Alpha, complete final. Tower 118.95. 118.95, Sigal 021 Alpha, take your way. Tower, hello, Sigal 021 Alpha, I'll establish runway 10. Portugal 021 Alpha, continue approach, standing by, runway vacated, going H1019. H1019, continue approach, Sigal 021 Alpha. Voo 2043 está desautorizado até o ponto de espera da pistão no zero via Fátima de Índia. Próximo ao ponto de espera chama 2198.5 altímetro 1019. MA2, sala 50, libere a direita via Fox e chame solo 121 da sua noite. Direita via Fox, solo 219-3662. Corão 2, 362, taxi via Alfa, reporte antes da taxi 6 Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, 3662. Alpha clear to land, runway 10, wind 10 degrees, 5 knots. We have left runway 10, Yal 021 Alpha. Bono 09.6, voo em mare para interceptar a chegada a mare, via, desça para o nível de voo 050. Ajuste o 09. 050, descendo na aproximada 09. 3662, Alfa Juliette para o portão 2, 3. Alfa Juliette até o portão 3, autorizado, 3662. Após o TAP, ele mantém. Tower Portugal 021 Alpha, on the ground at 53, leave by right, contact ground 121.90. By the right, 1190, é Portugal 021 Alpha, muito obrigado. Oh, é Portugal 021 Alpha, heavy, vacating runway 10 via Foxtrot. É Portugal 021 Alpha, taxi via Alpha, report before taxi Juliet. Alpha will report before Juliet, é Portugal 021 Alpha, thank you. Voo 2043, Decolo 55208, bom voo. É, confirmando a frequência do ator? 208. 208, obrigado, boa noite. Controle, boa noite, é o Gol 2043. Voo 2043, contato radar via saída da El, submantenha 360. Vindo para o 360 Natal, ou 204. Mike Juliet, é o meu. 5 Juliet, é Portugal 021 Alpha. Portugal 021 Alpha, Juliet Gate 11. Juliet and Gate 11, é Portugal 021 Alpha. Três. Autorizado Leda, Gol 2043. Pode ler. Voo na 096, sem restrições, desça para 2 mil pés, permaneça ajuste, autorizado final procedimento ILS X-Ray, a pistão na 0 é estabilizada. Check, desce na 2 mil, reparo estabilizado, 096. Gol 2043, chame Centro Recife, frequências 125.1, alterna 133.25. Recife 1251, alterna 133.25, gol 2043. Afirmativo, bom voo. Boa noite. Localizador, voto na 096. 096, complete final do procedimento, chame Torre Salvador. 118, decimal 95. 2895, grata, boa noite. Boa noite. Oi, Salvador, cadê a boa? Oi, 096, opa, tá, uma milha do Índia Serra Baixa Travada. Ô, 0096, ciente, pulso autorizado, pista 10, 1900 graus, 062 com 1019. É, queria pôr na 10, 096. Solo 096, solo 08, liga direita 219. Direita 219, ó. Simões Filho, retorno ao farol da Barra, Mike, Black Romeo. Mike, Black Romeo. Salvador, boa noite, Bono 096, Libriano. Bono 096, autorizado, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, por 10, Bravo Delta. Bravo Delta, acionei a identificação. Teste Bravo Delta, acionei a identificação. Teste Bravo Delta, acionei a identificação. Passamos Teste Bravo Delta, contato radar. A 5 9 milhas sudoeste do VR de Salvador, voa direto ao ITAP, reporta no ideal esquecida. Aprove o ITAP e dá reporta no ideal esquecida. Esse é para o 050. Salvador, até 3858, informação Sierra, boa noite. 3858, informação Sierra, confere. Tá, 4-4. Pronto, cópia, prossiga. 3858 autorizado para aeroporto de Fortaleza, via rota do plano, nível 370. Decola da pistona 0, curva esquerda, saída Momo, transição Froti. O transponder 5406, controle 1208. Tá 3858, autorizado Fortaleza, nível 370, primeira aerovia por Zulu 19. Saída Momo, transição Froti. 5406, o transponder. 1208, controle. 3858, após decolagem com a esquerda, protegimento correto, chama para o Chibé Cassará. Afirmativo, senhor, após a decolagem, curva, a primeira curva esquerda. Alfa Tanto Serra, sendo identificação. Alfa Tanto Serra, contato radar, 58 milhas sudoeste, VR Salvador, voando a flor de Mari para a chegada da Mari, reporte em ideias descidas. Paulo, 3858, pushback estacionamento 02, por exemplo. Autorizado, chama táxi 3858. Autorizado, acusado. Salvador, boa noite, 8630 para a Terra. 8630, boa noite, voo direto ITAP, descendo para o nível de voo 080. ITAP para o 080, 6310, grátis. Estamos em leste 900, já presente o direto Duna, desça para 2 mil pés, o ajuste 019. Direto Duna, 2 mil pés, direto Bravo Delta. Tá, Romeo Sierra Tango Delta, autorizado, externo VM India Charlie, guia rota do plano, nível 180. A cola da pista no 7, curva esquerda, sai da Momo. Transponder 5404, controle 120.8. Delta, qual o POV? 04 no 45, ciente para acionamento de metrô, 118, decimal 95, altímetro 10019, certo? Vamos Delta. Autorizado acionamento, chame táxi, ela terminou. Ficou 3 horas e 10 de autonomia. Tá 3858, táxi autorizado até o ponto de espera da 10, via Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste 10, 19. Ajustado no 019, via Índia, ponto de espera 1895, tá 3858, obrigado, senhor. Alfa Tango Sierra, deixa seu nível de voo 050. Tá 3858, autorizado, alinhado e colapso 10, vento uma centena, meia dúzia nós. Autorizado a alinhar e decolar 1-0, tá? 3858. Gabriel Sui, LS, cena 2, não pede, informa ele para o próximo aduna, mas quero que a despeja, né, que seria na sua descida. Está atento, reportará estabilizado, viu, LS, bravo dela. Azul 4-0-7-0 Clear to mark arrival, distance level 060 and reduce to 509, stand by for to approve. Lama 13-0, vou direto pro Duna. Descendo para o nível de voo 060. Desce do, é, voa para a Duna e desce o 060, 6-1-0. O Lama 13-0, velocidade a critério, com próxima suposição de 6 horas, a meia dúzia de milhas, um Charlie 402, entendeu que o senhor ultrapassa o tráfego. Ok, então vai... manter velocidade 169 e está vendo o tráfego no ETCAD do 6-1-0. Localizador, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, torre 118, decimal 95. Boa noite. Papatão Juliette Bravo Delta. Papatão Juliette Bravo Delta, porte externo com 1019 na justiça. Bravo Delta. Fã 3858, decolado às 36208, bom voo. 308, porra, 3858. Salvador para 3858, boa noite, passa 800. Fã 3858, contato radar, sua para o 370, via saída bom. 370 via mão, 3858. Papatão Juliette Bravo Delta, enquanto o serviço do Marco Charles passou externo, propõe ser autorizado a exceção à base pela direita para pouso 1-7. Modifica os 3-7, base pela direita autorizada, reporte final 3 checado, Bravo Delta. Bravo Delta. Mas 3-0, deixa para o 2000 pés, ajuste no 019, autorizado final e MS, reporte estabilizado. 3-0-0-0-9, informará estabilizado, 6-3-1-0. Bateu 050, papapá, alfa tanque serra. Alfa tanque serra, quente, deixa para 3 no pé, ajuste no 09. Bateu do 09. Bateu 09, Juliette Bravo Delta, base pela direita para final 97, contra embaixada travada. Avistado, pouso autorizado, pista 97, venha tomar centena 062 a nós, Bravo Delta. Bravo Delta. Autorizado, Solos 4-1, Bravo Delta, reporte livrando. 3858, front? Aguarde. Boa noite, Xenar 6310, reporte no externo, ajuste 1019. Senta o Delta, observe o 402 parqueando nesse pátio, após autorizado até papá, reporte para ingresso. Juliette Bravo Delta, frequência livre, boa noite. 4070, descend 3000 feet, turn 8-1019, reduce 210. 8-1-0-9, clear 3000 feet. Bem livre, frequência mais seleção meu 6310, pouso autorizado, pista 10, uma centena 0612. Autorizado, pouso 6310. Esquerda via pista, reporte alinhado e pronto, seu Serra Tango deu. Estabilizando o localizador, é o papá Alfa Tango Sierra. Alfa Tango Sierra completa com a torre 1-1895. 95, muito grato, bom trabalho, senhorita. Salvador, muito boa noite de papá, papá, Alfa Tango Sierra. Alfa Tango Sierra, reporte para modificar as regras, ajuste no 09. Positivo, tá full ILS, vai chamar para mudança de regras. O Serra Tango Delta está autorizado a decolagem, pista 97, vento 120 graus, 0612. Começando a modificação, papá, papá, Alfa Tango Serra. Gente, Alfa Tango Serra, aguarde para ingressar na pena do vento 97. Positivo, vai interceptar uma base direta da, pela direita. 07027000 feet, clear to left final and report cabs. Clear 2000 feet, clear ILS X-ray, runway 104076. M6310, solos 45219. 219 ou 6310, boa noite. Solo Salvador, Xenair 6310. Xenema 310, Alfa Juliette, portão 62. Alfa e Juliette para o portão 62, 6310. PES e chame controle em 208. 1500 PES, controle 208, boa. Alfa, Tango Sierra, desça para 1000 PES, ingresso perna do vento da 17, circuito pela direita, reporte final. Realizado, base pela direita, reporte na final da 17, Alfa Tango Sierra. Alfa Serra Tango Delta, contato radar. Mantenha a proa até 2000 pés após prossegue na saída móvel. É isso, manter a proa até 2000 pés após prossegue no perfil da mão. Serra Tango Delta. Base para a final da 97, Alfa Tango Sierra. Pouso autorizado, pista 97, vento uma centena, 8 nós, está com o trem checado? Baixar travado, visual com a pista, Alfa Tango Sierra.